Dialogando na loja. Eu queria ver uma camisa de uma gravata de seda. É para meu marido. Qual é o tamanho dele? Ele usa que número? Não sei muito bem. Pode ser número ou 3. Ele é alto, mas não é gordo. Ele não tem barriga, mas tem costas e ombros largos. Se ele tem também pescoço um pouco grosso, o número deve ser 3. O único problema vão ser os braços. Mas vou lhe mostrar o que temos na loja. O azul é bonito para loiros. O amarelinho fica bem para os morenos. A cor da gravata vai depender da cor da camisa.